ouvimos de Samuel Barba a Canzone para violino e piano, com os intérpretes Gil Shahan, violino, e André Prevan, piano. Obrigado aos ouvintes e até a próxima semana. Trabalhos técnicos, Márcio Ortiz. Você ouviu? Música de Câmara. Produção e apresentação, Alexandre Ficarelli.